600 na posição 09. Para autorização pushback e acionamento. Confirmando o 1600 da Gol? Isso. Autorizado, chame para táxi. Mesmo táxi, Gol 600. Equador 46, controle 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, 98. 48, aciona a identificação, desce até o 050, chegada a margem. Até o 050, acionada a identificação, perdeu o contato com o centro. Sim. Salvador, o voo 9092. O 9092, saída Momo, sobe até o 370. Gente, na mão pro 370, voo 9092. Charlie Zulu, prossiga para a torre. O filme já está acionado ou já está... está chamando para acionamento? Charlie Zulu já está acionado contra risco? Gente, pode parar táxi. Gráfico Luiz, que prossiga para a torre. Gráfico Luiz, estacionamento quanto risco, porta para táxi. Gilete Anzulu, está autorizado até a papai, repete para ingresso. Oi, Salvador, boa tarde, sou 4116, milhas da pista, da... Chato, Azul 4116, livre pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 129. Gente, 120. Gente, quando autorizado, pistão no 0, 4116. Cinco dois uma meia, desça para 3000 pés, QNH no 09. 5226? 5626. 5626, descendo para 2000 com 09, é isso? 3000 pés, 5626. 5626, 3000 com 09, grato. Gol 9092, informa o tráfego, a sua posição de 2 horas, 18 milhas, cruzando o nível de voo 095 para 3000 pés, rumo sul. Do Oeste, é um Alfa-Tango 72 da Trip. Tá, gente, o Gol 9092. Trip 5626, como tráfego, a posição de 11 horas, 17 milhas, como Noroeste, cruzando nível de voo 080 para 370, onde 738 da Gol. Gente, Trip 5626. Voo, corrigindo o Noroeste, decimal 95, bom voo. 20 Alfa, ponto espera 18, 9 a 1895 a torre, Gol 9600, obrigado. 42. Azul 4116. 120 graus, 109 do vento. Gente, 4116. Gol Voo no 648, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 090, limite é o que demais, que 100 de Simbra, reduz a velocidade para 1709. 090, limite é 100 de Simbra, reduzindo para 1909. Afirmativa, 180. 180, 1648. 5626, desça para 2000 pés, direto Duna, repostabilizado no localizador, 5626. 2000, Duna, reportará, 5626. Com 9092, vou direto a Abuco. Abuco, com 9092. Com 9648, desça para 3000 pés, que nega no 091. Copiou com controle, desça para 3000 pés. Para 3000. QNH no 091, no gol no 648, descendo para 3000 pés. Para 3000, cidade de Rosa, gol no 648. Zulu, livre decolagem, inscrição no 7, vento no 20 graus, 109. Azul 41, 16, e todas. Estou no meio, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, que eu estou no meio. Vou no 333, pronto para cópia. Afirmativa, no 333. Autorizado Congonhas, nível 360, via Perzulu no meio, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 119.8, aciona 5157, coteja. Autorizado 360, na saída da Euleda Bridge, Zulu 16, decolando da 10, com curva direita após a decolagem, controle 109.8, aciona 5157. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Trabalhando. 9.8, bom voo. 199.8. Patrão Juliette, Charlie Zulu, contato radar após 2000 pés, direto Coral. Patrão Salvador, Patrão Juliette, Charlie Zulu. Juliette, Charlie Zulu, contato radar decolagem, Sul para nível de voo 080, direto Coral. Direto Coral, 080, Zulu. Controle, acionário 6326. Gol 1648, para interceptar o curso do localizador, curva direita para 060, reposto estabilizado. 060, reposto estabilizado, 648. 7326, prossiga. Não, possível, já atingimos os 50, um tráfego em ETAP menos 500 pés, possível? Afirmativo, o tráfego foi vetorado, está sua posição de 12 horas 20 milhas, cruzando 4000 para 3000 pés. Boeing 737 da Gol. Positivo, lançamos o número 2 para o posto. Número 3. Ok. Mantenha a velocidade ou quer que reduza? Reduza para 2109, descendo até 4000 pés. 210, 4000. O 63. O Trip 5626 tem contato visual com a pista. Tem condição de completar visual e prosseguir para tudo. Estimativa, então, está autorizado. Reporte visual descendo para no 1700 pés. Descendo para 1.700, o trip 5626. Gol no 648, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento TLS X-Ray. 2.000 pés, autorizado o procedimento 642. Salvador, boa tarde, 1600. Gol no 6.00, boa tarde, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, saída PUCA. PUCA, 370, 1600. Autorizado ingresso, ela pode capturar no 7M, pronto. Interceptou o lock, trip 5626. 5626, chame torre, 118, decimal 95. 895, ó. 5, pushback acionamento, tá no 06. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chamará para o táxi, grato 6255. 0, descendo para 2000, o 6326. Delta, prossiga. Tipo 562, check trem, livre pouso, pistão 0, vento 110 graus, 109. Baixou e checou, livre pouso, pistão 0, tipo 562. Alinhamento correto, altímetro no 0 no 1, para acionamento chame torre 1 no 8 decimal 9, 5, bom voo. Papa Mike, eu puder, boa tarde. Acionamento a critério, repete para táxi. Completa aproximação, chame torre 1 no 8 decimal 9, 5. Bom serviço. Eu também. Torre Gol 648, boa tarde. Número 48, boa tarde. Continua a aproximação, rebaixa no externo, mexer travado. Chama lá, externo, baixar travado. Bom, 648. Cris, que livre da colagem de som no 7, vento 110 graus, 109. Com 6, solo 58, livre à direita, solo 121, decimal 9. Ao levar à direita, 756, na proa do Verde Salvador, mantendo nível de voo no 70, que negar no 09. Falou, Salvador, 5626, livrou. 5626, táxi via Alfa Juliette, parte 3. Alfa e Juliette, parte 3. Salvador, Papa Tango Bravo, que Luiz, que decolar da 17, na sua escuta. Papa Tango Bravo, que Luiz, que mantém-se em condições visuais no meu peste corredor Axé, reporte no farol da barra. Mantém-se em condições visuais, reportará através do farol da barra, Bravo, que Luiz. Acionado com 72, 62 a bordo, autonomia de 4 horas e 50, alterna Guarulhos. 00, chame centro, Recife, frequência 126, decimal 85, bom, 1600. Recife, 126, 85, 600. Ponto 10 graus, 109. Atualizado, pouso. Pista 190, voo 648. São de 12 horas, 9 milhas. Paciente, porém não visual com tráfego, bravo que Luiz. Mike Juliette, Romeu, confirma a atitude que está mantendo. M-A-2-5-4, observe o trip que vai ingressar no pátio 3, após segue via Índia e Alfa, no ponto de espera Torre 1, no noite, sinal 9-5, bom voo. Após a passagem do trip, pátio Alfa, 6255, obrigado. Papapapá, Mike Juliette Romeu, controle Salvador. Mike Juliette Romeu, sentido Oceané, vai mantendo próximo à dúvida, senhora, 633. Confirma sua atitude, Mike Juliette Romeu. Cuidado, autorizado ingresso, pode cabeceira no 7, linha de pronto. Cuidado, tome essa posição e aguarde, temos um tráfego que acabou de passar o externo, após o pouso mesmo na pistão 0, será autorizado para decolagem. No 648, no solo 03, livre à direita, solo 1, 2, 1, destino 9. 2, 1, 9, ou 648. Na 6326, na esquerda da torre. Na 6326, torre, 1 na noite, 1095. Samara. Torre, boa tarde, Oxaner. 6326, passou o externo, está embaixo travado. Chané 6326, cheque trem, livre pouso, pistão no zero, vento no 20 graus, 129. Ok, dito, trem baixo travado. Chané 6326 na escuta. Não, 3154, autorizado a chegada da Mari, desça para nível de voo 050, QNH no 09. 0-9, autorizado. Salvador, batalha, Oceaner, 25. Maquiaco livre, decolagem em pistão no 7, vento 120 graus, 129. Oceaner 6254, Lima, sem cabeceira no 0. 6254, ali mantenha no zero, grato. E326, no solo 05, livre à direita, solo 121, décima 9. Juliette, portão número 2. Certo, Juliette, para 02, gol no 648. Solo, Salvador, posicionar 62, 6326, boa tarde, livrou na Fox. Boa tarde, 6326, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 6326. Oito, bom voo. 98, de alta grata. Sony Salvador é o papapapá, Mike Eco Delta, boa tarde. Papapapá, Mike Eco Delta, mantém-se em condições visuais, meu pé é autorizado para direto Manati. Gente, dá presente direto Manati, mantendo 1 mil pés, Delta. Mike Eco Delta, reporte 2-0 milhas desafastados de Salvador. Reportará, Delta. Meia 254, decolador 07, controle 119, décima 8, bom voo. 198, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Oceaner 6254. Oceaner 6254, contato radar decolagem, suba para nível de voo 360, voe direto Leda. Para o 360, direito, direto Leda, muito obrigado, 6254. Táxi via Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 6326. Ele instalador, o Bravo Kilinski, passou no travesso para o Barra. Bravo Kilinski, livre frequência para a coordenação. Livre frequência para a coordenação, Bravo Kilinski. Nome 254, inicialmente restrita da NV de voo 150. C4, copia o controle. Afirmativo, 150, 6254. Nome 254, informa o tráfego de posição de 1 hora, 15 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível de voo 170. Graças pela informação, Chanel 6254. Tan 3154. Dia separa 2 mil pés, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Reportagem estabilizada no localizador, 2-10-5-4, 2-2-1. Tan 3154, informa helicóptero mantendo 1 no mil pés nas proximidades de Dona Noina e seguindo a sua aproximação. Okay. 254, tráfego 3 horas 8 milhas esperado, submantendo em pitbull 360. Valeu, 360, China 6254. Charlie, papapá, Mike Direto Romeu. Mike Direto Romeu, prossiga. Vai livrar a região próxima à duna, senhora. Segue via litoral Roda Pontinha, abaixo dos corredores, para Serra Índia e Aquíntia. Ligar aqui. Gente, Mike Direto Romeu, aporte visual com o local de pouso. Chaneba 254, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.8. 251-1288, com Recife, Chaneba 254, bom dia. Cuidado para regresso. Papatango, Juliette, Charles, Zulu, está 9 milhas para terminal Ilhéus, serviço radar terminado, mantenha nível de voo 080 e chame o controle Ilhéus, frequência 120.1. Ah, 3154, passando duna, completa aproximação, chame torre, 118.95. Boa tarde, é 3154. São 3154, boa tarde. Repete no externo, mas está travado. Ajuste no 09. Está baixado, travado. Passando externo, está 3154. Para pushback, afanamento, gol 1-3-2-1-3-3-3. Autoridade, chama para o táxi. 0, Ventura 20, grau 109. Autorizado, pouso, São 3154, confirma, vem? 130 graus, 109. Salvador, boa tarde, azul 4065, informação Quebec. Boa tarde, 4065, pronto para cópia? Pronto para cópia, o azul 4065. Azul 4065, autorizado Campinas, nível 340, via Zuluno 6, saída da Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 19.8, aciona 5156, coteja. Transponder 5156. 5156, azul 4066. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Cortará pushback acionamento, azul 4066. Zulu 54, no solo Zulu 9, livre à direita, solo 121, décimo 9. Boa tarde, 3154, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Mike, Juliette, Romeu, na escuta? 2 a bordo, 4 horas de autonomia e alterno no galeão. Tá, Mike, Juliette, Romeu na escuta. Era a torre 18, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, 5295, bom espera. Obrigado, controlando. Quatro, mantém posição antes da Juliette. Mantém a Juliette, 154. Táxi via Juliette, portão 612. Salvador, gol 1-3-3-3, boa. Gol 1-3-3-3, a linha decola que são no 0, vento 1-1-0, grau 099. A linha decola no 0, gol no 333. Área 5956, chame centro, Recife, frequência 126, decimal 85. Mike, Juliette, Romeu, confirme a sua posição. Mas Juliette, Romeu, não tenho contato radar com o seu helicóptero, tá ali frequência para coordenação de tráfego. Salvador, muito boa tarde, é o gol 1649, para informação Romeu, nível 240 para Ilhéus. Informa o nível pretendido, 1649. 240. 107. chegada prevista da Euleda Ilhéus, aguarde cópia. Da Euleda Ilhéus. Solo azul 4065, pushback acionamento, está no norte. Autorizado, chama para o táxi. Portará para o táxi, azul 4065. Decoda 226, controle 119.8, bom voo. 198, no 333, boa tarde. Ali, Salvador, boa tarde, voo no 333. Voo no 333, prossiga. Colado da Euleda Bridge, na sua escuta. Gol no 336, a cena transponde 5157, posição normal. Estacionado na 333. É 49, pronto para a cópia? Afirmativo, para a cópia, gol no 6149. Autorizado Ilhéus, nível 240, via Golf 677, saída da Euleda Ilhéus. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5401, coteja. Autorizado nível 240 para Ilhéus, Golf 677, saída da Euleda Ilhéus. E decola da 10 com curva direita, controle 1198, transponde 5401, gol 9649. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Assim para o gol 9649. Salvador, boa tarde, é o Xener 6321, informação Romeu. Boa tarde, 6321, prossiga. Coordenação 360, Brasília. Temos o 320 pré-aprovado, aceita? Aceito. Autorizado Brasília, nível 320, via Upper Zulu 17. Saída Arbor, transição Elefa. Decola da 10, curva direita, controle 19.8, aciona 5423, coteja. Autorizado nível 320 para Brasília, Upper Zulu 17, decola Arbor, Elefa, com curva direita, decolando a 10. 19.8, 5423, Oxenem 321. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chama na grata. Azul 4065, está pronto para o táxi, 92 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, está alternando Ribeirão Preto. Confirmos dados. É, 92 a bordo, 4 e 40 de autonomia, alternando Ribeirão Preto, Azul 4065. 92 a bordo, altímetro no 091, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 189.95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera, dá no 0.185, boa tarde, obrigado, Azul 4065. Prossiga 96 aqui, Mike. Pátio? Gente, afasta quantas milhas no corredor Axé? Tráfego Salvador, o... Paulo Salvador, o 35.62, certo? 125.1, Altena, 128.8. 125.1, 258, boa tarde, na 333. 125.1, Altena, 128.8. 5188, boa, na 333. Ana Caju, por gentileza. Autorização nessa frequência, aguarde, número 2 para cópia. Aguardo, obrigado, 5627. Saída prevista da El, Leda e Leos, aguarde o número 3 para a cópia. Aguarde o número 3, aqui, Mike, copia. Autorizado o voo local, no meu pés, com o sobrevoo ETGL em Valença. Decola da 17, curva direita, corredor Axé. Controle 119.8. Aciona 0121. Coteja. Cotejamento correto, confirma 2 a bordo. Sente altímetro no 0 no 1 para o acionamento. Chame torre 1.8.95, bom voo. Trip 5627, pronto para a cópia. Pronto para a cópia, nós escuta. Autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677. Saída PUCA, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 19.8, aciona 5433, coteja. Senhor, infelizmente eu estava com o copo na mão aqui, senhor, me desculpa. Prossiga novamente, agora se pronto da cópia. Gente, autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677. Saída PUCA, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 19.8, aciona 5433, coteja. Autorizado 190, Golf 667, saída PUCA Aracaju, transição, primeira curva à esquerda, decola da 10, 119.8, 5433, 5627. Quero ouvir a Golf 677, chama para pushback sonamento. É um funcionamento, 5627. Então, QNH 1010. Quebec prossiga. regresso de Cairão 3500, 061 acionado, 04 no carro. Mike Eco Delta, mantenha 1500 pés, que negar no 09, reporte para IP. Vai reportar para IP o Victor Mike. Salvador, gol no 649, na posição 2 para posicionamento. Autorizado de chamar para o táxi. Autorizado de chamar para o táxi, gol no 649. 6327, pronto para a cópia. Autorizado Ilhéus, nível 240, via Golf 677, saída da EL, Leda Ilhéus. Decola da 10, curva à direita, controle 199.8, aciona 54 no 4, coteja. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Salvador, muito boa tarde, outra 312, tem essa informação Romeu, está cruzando 160, 150. 3192, autorizada a chegada a Mali, desço para nível de voo 050, que é legal no 09. 050-B11, possibilidade de voadura, interesse. Autorizada ITAP 3192. Muito obrigado, ITAP 3192. Azul 4065, passando 3 mil pés, contato radar, suba para nível de voo 340, saída da EL. 340 na Dael, azul 4065, pode voar da EL, senhor? Grato, azul 4065. Grato, Salvador, Victor, Mike Beck. Prossiga, Mike Beck. Como você já solicita a prova da rotatória? Três aves, Victor, Mike Beck. O Salvador, gol no 649, com 100 a bordo, autonomia de 0214, alterna Salvador, pronto para o táxi. Tem uma alternativa? Alternativa, Salvador. Altímetro no 09, tem uma centena a bordo, táxi via Índia Alfa, ponte espera torre 1, anoitecima 195, bom voo. Ciente, via autorizado táxi via Índia e Alfa, no ponte espera 185, gol 1649. em que marca todos os ingressos para que eu no 7 linha de prontos. Azul 4065, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 8. Centro Recife, 25, decimal 1, alterna 28, decimal 8. Obrigado, boa tarde. TAM 3192, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento RS X2, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, autorizado, reporte estabilizado para localizador TAM 3192. Na M314, autorizada a chegada Mari, desça para nível de voo 050, QNH 10 ou no 0? 050, QNH, pode voar para o estado, né? Aguarde, deixa na M314, confirme sua velocidade. Marque ponto 249 na velocidade. Sente. Na M314, direto TAP, desça para 3000 pés, QNH 10 ou no 0? TAP, 0, tem a velocidade para o sequenciamento, na M314. Boa noite, 07, desça para 4000 pés na chegada Bonf, que é legal no 0 ou no 0? Merenque Mike, livre de decolagem, estão no 7, vento 110 graus, 09 nós. Merenque Mike, livre de decolagem, estão no 7, vento 110 graus. Conote 07, reduz a velocidade para 2309, número 3, na aproximação. Tomar em Quebec, visual com campo? Afirmativo. Tomar em Quebec, chame torre, 1 noite, 19, 5. 2 horas, 100, feijão. Eu controlo o Marco Delta, desça para 500, pede aposta no através do parque Pitoação. Boa tarde, gol 649. Bono 649, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 240, saída da EL, após 2000 pés direto da EL. 240, subida da EL, 1649. Break, Mike, copiou a torre? Mike Eco Delta, informa uma aeronave PA 28 Alpha decolando da pista no 7 nas proximidades de Farol de Itapuã, no sentido oposto. Farol de